decidi seguir-te. Fui sincero ao aceitar, mas não tinha ideia do que enfrentar. Pois através de tantos anos, fiéis ainda estão mostrando o real valor do peso da cruz. As lutas se tornam mais fortes. Que bênção quando podemos confiar nesse Deus maravilhoso, nos recorrendo a Ele nos momentos normais, para que nas ocasiões oportunas estejamos sempre ligados a Ele. Escolhi para o nosso devocional agora, considerando que em seguida vamos sair para o trabalho, distribuição dos convites e arrecadação de roupa para aquecermos aqueles que têm frio. Realmente o inverno esse ano tem judiado um pouco e parece que vai voltar outra vez. Portanto, muito oportuno esse trabalho de amor. Escolhi para nosso devocional Mateus capítulo 12, versículos 9 em diante. Mateus 12, versos 9 em diante. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na igreja deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Irmãos, que relato impressionante. Imagine o drama, o sofrimento de um pobre homem com uma das mãos mirradas, sem controle, sem coordenação desta mão, limitado para as atividades, tarefas corriqueiras da vida. Este homem estava na igreja, porque na igreja é lugar de todas as pessoas, não importa as circunstâncias. Se estamos doentes, se somos doentes, sadios, a igreja é o lugar de todos. Porque sempre encontramos no altar do Senhor bênçãos até para aqueles que imaginam não precisar. E meus queridos, Jesus ali estava também. Porque ele está sempre na sua casa. Em Lucas 4,16 chega a dizer que Jesus ia para a igreja no dia de sábado, segundo o seu costume. Portanto, na igreja é sempre um lugar seguro para encontrarmos ao Senhor. Felizes aqueles que rompem as dificuldades, as barreiras, inclusive das noites, domingo, quarta-feira, e conseguem vir para a igreja. Porque é sempre um encontro com o Senhor. Aquele homem não sabia, irmãos, que ele voltaria diferente, porque veio para a igreja um deficiente e voltaria alguém completamente restaurado. Ele não imaginava que teria esse encontro que ele marcaria, tanto o físico como a alma, para sempre. E lá estava o homem. Lá estavam outros também. E esses outros, percebendo, voltaram-se para Jesus numa pergunta cruel. Não no intuito de salvar, não no intuito do amor, mas no objetivo de acusar, no ideal de matar. E eles já podiam imaginar qual seria a resposta de Jesus? Porque já conheciam Jesus e sabiam o quanto ele amava as pessoas. Mas na lei deles, bem entendido, não na lei do Senhor, mas na lei dos fariseus, na tradição, na lei do homem, não podia curar no sábado. Se caísse uma pedrinha nos seus olhos no dia de sábado, essa pedrinha tinha que ficar ali, você chorando, chorando o dia todo, mas não podia tirar, porque estava trabalhando. Você já pode imaginar a situação. Jesus chegasse, encontrasse você, filha, com a pedrinha no olho aqui, e você aqui chorando, escorrendo lágrimas. Mas por que não tira? Ah, porque hoje é sábado. Você já pode imaginar o que Jesus ia fazer. Não, filha, vamos tirar. O sábado é dia da alegria. E alguém que está com a pedrinha no olho vai estar alegre, irmãos. Jamais. Então, começou uma briga velada entre Jesus e a lei de Deus, e os fariseus e a lei do homem. E essa briga era grande. Não vamos imaginar que a briga era que dia guardar. Não! Não havia nenhuma dúvida, nem de Jesus e nem dos líderes judeus, sobre que dia guardar. Esse não é o problema. Todos concordavam, biblicamente, o dia de guardar é o sábado. A briga era como guardar, como. E esse como, Jesus não concordava com o deles, porque trazia fardo, infelicidade, sofrimento naquilo que Deus criou para ser bênção, alegria e felicidade. É permitido fazer o bem no sábado, curar? E Jesus então foi no fraco deles. Dinheiro. Escuta uma coisa, se cair uma ovelha no buraco no dia de sábado, pode tirar? Por eles, por Jesus não. Por eles, a lei permitia tirar, porque se a ovelha ficasse no buraco no dia de sábado, ela podia morrer, e isso implicava em prejuízo. Olha a diferença das coisas. Eu pergunto para vocês, se Jesus estivesse vindo para a igreja e encontrasse um cavalo, uma ovelha caído no buraco do dia de sábado, se esperneando ali, ele iria tirar ou não iria? Claro que iria. Iria. Às vezes nem daria para vir para a igreja, porque se sujava tudo, tirando a ovelha do buraco, o cavalo. E ele precisava saber de quem era aquela ovelha para fazer isso? Ele precisava saber quanto que ela custava para isso? Não. Ele atirava por amor, mas eles tiravam por valor, e Jesus foi. É lícito tirar a ovelha? É sim. Oh, minha gente, se pode tirar uma ovelha no sábado, que caiu no buraco, não pode então curar este homem? Quanto mais ele vale que uma ovelha? Olha que inversão de valores. Olha o que vocês estão transformando o sábado. Que inversão. E voltando para o homem que contemplava aquilo, lhe disse: estende a mão. E o homem estendeu. Para a partir daquele momento ser uma pessoa diferente. Inclusive aceita na sociedade. Porque essas pessoas eram muito discriminadas. Irmãos, que tristeza. Neste momento de um ato de misericórdia, de salvação. Neste momento que Jesus mostra o valor da vida humana. Eles ficam tão invejados. Com tanta raiva. Que decidiram fazer conselho para tirar a vida de Jesus. E a Bíblia diz, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se. Que tristeza. Afastou-se. Às vezes nós fazemos Jesus afastar de nós pelas nossas atitudes. aquele sábado que deveria ser uma aproximação, porque o sábado aproxima a família, aproxima as pessoas, nos une. Olha que coisa linda, irmãos, tão pertinho. Estou percebendo que os ombros estão ajustados. Que gostoso sentirmos o calor, a união, é a família, amigos, irmãos. Olha que coisa linda. Que lindo quando saímos da igreja e os abraços, a gente olha. Que pena ter de ir embora, que coisa linda. Isto é o sábado, irmãos. E ali estava Jesus, ali estavam essas pessoas, ali estava o deficiente. Unidos, juntos, na casa do Senhor. Mas sentimentos diabólicos dividia os motivos. Deus criou o sábado para ser o dia de alegria. Mas como naquele dia, muitos deturpam o verdadeiro espírito dessa dádiva maravilhosa que Deus nos deu, o santo e solene sábado do Senhor. Fazendo desta bênção um fardo. Mas ali nós vemos as lições. Esse fardo que estavam transformando o sábado só fez com que Jesus se afastasse. Mas para a vida daquele homem foi um marco de alegria e de vitória. Que Deus nos abençoe. Que nesse sábado mundial da alegria, captemos o verdadeiro espírito dele para a comunhão, para a família, para a adoração, para podermos proclamar que há um Deus da criação e que deixou o sábado como esse marco de paz e de encontro para a família de Deus. Que sejamos impressionados nesse Espírito e que Cristo sempre fale em nós. Amém, irmãos. Convidamos agora a Aline para trazer-nos mais uma mensagem especial e em seguida estaremos encerrando a programação. Esse pensamento, irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos ter a bênção final. Pai querido, Deus de amor, que possamos ouvir o teu chamado e irmos aos teus braços, esses braços de amor que estão sempre abertos a nos esperar. Que possamos, bom Pai, juntos do teu peito, sentirmos o teu coração e que a transpiração deste amor possa invadir o nosso ser. Acompanha-nos agora para o teu trabalho, bom Pai. Que possamos, ao fazermos o teu trabalho, sentirmos a alegria do teu santo dia que nos preparastes para este trabalho, para o encontro mais íntimo contigo. Te agradecemos tudo, bom Pai, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.